Começamos lá outra vez. Olha bem para nós e diz-me o que vês. Somos uma banda excepcional, as mais residentes de Portugal. Olha o mal, não nos temas que nós temos, nem dos meus problemas que já tivemos. Problemas com o negócio, abrimos as portas para mais um sócio. Sabia tanto bem desse assunto, sabia muito mais nós todos juntos. E queríamos era comprar papio e subornar os ricos que fiz em mão. Digamos que para aprender com esse projeto diferente, porque nós somos, senhoras e senhores, minhas e meninas, pesticidas! Pesticidas! Jingle, jingle, essa portada é confusão. Jingle, jingle, essa portada é confusão. Eu entro e tento, chega no balcão. Dá-me mais de 10 minutos a furar para a multidão. Não posso quitar no gol, não quero entrar em despesas. Seguro com os dois lados e dirijam para a prisão. Cabeça. Let's go!